jeito não vai rolar. Já tentei e avisei que é melhor você maneira. E tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo e faz o mundo girar. Que parem pra tu passar e na hora de eu cansar. Não perco, não perco meu tempo pra te escutar. E se for pra reclamar, não perco, não perco meu tempo pra te encontrar. E se você terminar, não perco, não perco meu tempo se me liga. Se arrepende e quer voltar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar. Ai. Não perco meu tempo mais. Pensa bem, que igual a mim ninguém mais faz. É pior pra você quando eu te ignorar. E tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo e faz o mundo girar. Que parem pra tu passar e na hora que eu cansar. Não perco, não perco meu tempo pra te escutar. E se for pra reclamar, não perco, não perco meu tempo pra te encontrar. E se você terminar, não perco, não perco meu tempo se me liga. Se arrepende e quer voltar, não perco, não perco meu tempo pra te escutar. Não perco meu tempo mais. Não perco meu tempo mais. Não perco meu tempo mais. Eu já sei bem que isso não vale a pena. E tento sair de cena. Entre nós dois só existe um problema. Seu orgulho é um dilema. E tu tem um problema de atitude. Não vou pensando que sabe tudo. Você devia mudar, senão eu vou me mandar. Não perco meu tempo mais.